Secretário Fernando Lima, bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio RCI. A partir de hoje aí já estão abertas aí as questões das rematrículas nos CMEIs aqui na cidade? Isso, nós iniciamos esse ano esse processo de matrícula e rematrícula pelas unidades da educação infantil, até porque nós precisamos conhecer essa demanda e trabalhar na plataforma de turmas o ano que vem para garantir que as crianças sejam atendidas e que as famílias tenham essa tão esperada vaga, né, na educação infantil. E de hoje, portanto, até sexta-feira, como é que os pais aí que já têm crianças matriculadas, né, nos CMEIs, como é que os pais devem proceder? Nós fizemos um calendário nessa semana para o atendimento das crianças que já são nossos alunos. Então, os pais, inclusive, receberam bilhetinho na agenda dos alunos, né? Nós mandamos um bilhete padrão aqui da Secretaria Municipal de Educação para que todos os CMEIs pudessem informar os pais desse cronograma de matrícula, que vai funcionar da seguinte forma. Hoje, segunda-feira, nós estamos atendendo os aluninhos que estudam no berçário. São nossos alunos matriculados esse ano no berçário, que o ano que vem vão para o maternal. Então, esses pais podem buscar a unidade de ensino para preencher lá os requisitos necessários e fazer a rematrícula. Amanhã, nós atenderemos a turma do maternal 1. Na quarta-feira, os aluninhos que estudam no maternal 2. E na quinta-feira, nós atenderemos os aluninhos que são matriculados na turminha do infantil 4. Então, cada dia da semana tem uma turminha específica, um público-alvo específico que a gente espera atender. E é claro que, eventualmente, se algum pai perder a data, né, não conseguir no dia certo, nós teremos ainda sexta-feira para atender essas famílias que perderam a data, perderam o dia específico. É importante lembrar também, Guilherme, que as famílias esse ano têm uma novidade no processo de matrícula e rematrícula, que é a questão da carteirinha de vacinação, que tem que estar em dia. É uma exigência por conta de uma determinação estadual e nós estamos nos adequando a essa regra, até para que as famílias tenham aí esse cuidado, né, maior. Nós percebemos aí que houve várias campanhas de vacinação ao longo desse ano e em alguns momentos houve uma adesão muito baixa, né? As famílias perderam a oportunidade de levar as crianças para fazer a vacinação. Então nós queremos com isso, além de dar cumprimento para essa determinação que é uma legislação estadual, nós queremos também aperfeiçoar a cobertura de vacinação das nossas crianças para que todos estejam protegidos e protegidas, imunizados aí contra várias doenças que a gente tem que garantir que estejam fora do nosso mapa aqui de Foz do Iguaçu. Portanto, nesta semana de segunda a sexta, a rematrícula, né, nos CMEIs aqui da cidade. Agora, com relação às matrículas novas, os pedidos aí de alunos, né, enfim, que não estão ainda na rede, como é que vai funcionar o cronograma? Aí, essa matrícula, ela é diferenciada. Os alunos, as crianças que ainda não são nossos alunos, que será a primeira vez que vão buscar uma vaga na educação infantil, essas famílias deverão vir até aqui na Secretaria Municipal da Educação entre os dias 19 e 30 de novembro. Por que que a matrícula é centralizada aqui na Secretaria da Educação? Porque nós precisamos assegurar a lisura desse processo, assegurar a garantia da vaga e que todas as crianças tenham vaga na unidade de ensino mais próxima da sua residência. Então nós fazemos aqui esse trabalho de centralização da matrícula. As famílias vêm até aqui a nossa sede administrativa, que fica aqui na JK, no antigo prédio do Bordim, Complexo Bordim, onde foi a Feira do Livro, enfim, próximo aqui ao BIG, né? A maioria das pessoas já conhece a nossa sede administrativa, e vão buscar fazer essa inscrição para ter a vaga no atendimento da educação infantil ano que vem. Então, nós temos aí um universo de crianças que ainda não estão em atendimento. A nossa expectativa é que o ano que vem a gente consiga incluir na rede da educação infantil algo em torno de 2.000 crianças. Então, essas famílias deverão vir até aqui entre esses dias 19 e 30 de novembro para fazer a matrícula. E eu até vou perguntar com relação a isso mesmo, porque as estatísticas que eu tenho aqui, que são 9.013 crianças, né, matriculadas hoje matriculadas na educação infantil, nós temos esse universo de crianças, e a expectativa é o ano que vem ampliar com a inauguração de novos CMEIs, que nós temos já aí praticamente prontas as obras, né? Nós temos três novos CMEIs para inaugurar o ano que vem, e vamos ampliar nossa rede de atendimento, inclusive atendendo uma reivindicação antiga da nossa população, que é o aumento de vagas em período integral, né? Nós teremos mais vagas em período integral o ano que vem, para dar uma resposta à comunidade também nessa demanda que é antiga no nosso município. O ano passado nós conseguimos, com bastante esforço e essa centralização das vagas, que é importante também, esse atendimento que é feito aqui na Secretaria Municipal de Educação, com essa centralização, com esse controle rigoroso, nós conseguimos zerar a fila de espera que existia até o ano passado. Inclusive, existia demanda judicial contra o município nesse sentido, e nós demonstramos nos autos do processo e conseguimos zerar essa fila de espera, mas o trabalho não para por aí, né? Nós precisamos ainda continuar ampliando o nosso horizonte de atendimentos. E sabemos que existe hoje uma demanda por vagas em período integral, uma necessidade social e que nós estamos atentos a isso e vamos trabalhando nesse sentido para que essas vagas possam ser ampliadas e as famílias possam ser atendidas. Para quem está nos ouvindo neste instante, pai, mãe, responsável, que tem alguma dúvida específica, quer tirar alguma dúvida, há algum telefone que a pessoa pode entrar em contato direto com a secretaria? Pode entrar em contato no telefone 3308-2020, 3308-2020, que nós temos aqui uma equipe pronta a atender e solucionar essas dúvidas que possam surgir durante esse período de matrículas e rematrículas para a educação infantil. E também aqueles pais que têm crianças matriculadas já no ensino fundamental, nas escolas, nos próximos dias nós vamos divulgar também o calendário específico para as matrículas nas escolas. É importante que as famílias estejam atentas também, porque vai bilhete na agendinha da criança, né? O nosso principal meio de comunicação com as famílias é esse caderninho de recados, essa agenda que existe em cada unidade de ensino, e ali nós vamos informando para as famílias, então, como que vai ser o procedimento para as novas, para as matrículas novas no ensino fundamental e também para a rematrícula daqueles alunos que já são nossos. Conversei, portanto, com o secretário municipal de Educação aqui em Foz do Iguaçu, Fernando Lima. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado e um abraço aí para todos os ouvintes da rádio.